em casa, saudade. Entro no quarto, saudade. Pego meu carro e saio pra rua, saudade. Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono. É meu sonho, meu sonho. Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono. É meu sonho, meu sonho. Pra te esquecer ainda não tô pronto. Acordando diferente dos iguais. Eu chego em casa, saudade. Entro no quarto, saudade. Pego meu carro e saio pras ruas, saudade. Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer ainda não.